tamanho de caminhão. Buzina de fusquinha, tamanho de lambreta, força de trator, tamanho de caminhão. Tamanho de caminhão. Buzina de fusquinha, tamanho de lambreta, força de trator, força de trator. Nem tudo que aparenta ser é da rua. Tudo que é pensar é fácil, fazer é difícil. Sujar é fácil, limpar é difícil. Casar é fácil, regar é difícil. Gostar é fácil, amar é difícil. acabando e a morte chegando e a luz apagando e o escuro cobrindo e a poeira subindo e o fogo queimando.